Corrida 86. Controle, Gol 9604, decolado na Momo. Gol 9604, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 370. 370, Gol 9604. Parei. Duas milhas para cima, baixada e checada, Bono 076. Autorizado pouso, 080 graus, ou não, nosso Bono 076. Livre pouso, pista no zero, Bono 076. Salve Salvador, o Oceanair 6313, frente da Victor, autorização Guarulhos. Oceanair 6313, autorizado Guarulhos via Peruísque 50, nível de voo 360, saída da El Leda, Bidev, controle 119.8, transponda 5110. Salvador, boa noite, o Chanel 6313, cliente da Victor, autorização de tráfego Guarulhos. Guarulhos no 360 autorizado, via Peruísque 50, Vitor Tango Romeu, rota do plano de voo. Saída da El Leda pós Bidev, controle 119.8, torre 1, transponda 5110. Cliente autorizado, São Paulo Guarulhos no 360, via Peruísque 50, Vitor Tango Romeu. Da El Leda Bidev, 198 o controle, 5110 o transponder, o Chanel 6313. Correto, chame pronto para acionar. 6313. Air Europa 083, Squawk Ident, clear de bom for arrival, descend and maintain flight level 050, altimeter 1014. Europe 083, clear to 50, clear for bomb arrival. We are proceeding from Adolf to Alokinius, and the altimeter setting will be 1014. Solo Salvador, Webjet 6747. No portão 4, para Guarulhos. Webjet 6747, autorizado Guarulhos, nível de voo 340, via Peruísque 50. Saída da El Leda após direto Bidev. Controle 119.8, transponda 5105. 1604, da presente voo e frote. A presente frote, voo no 604. Controle 1908, transponder 5105, objeto 6747. Correto, chame pronto para acionamento. Chamar pronto para acionamento. Uno 604, dá presente voo Iabuco. Dá presente Iabuco, voo no 604. Desça via, chegada para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4. Autorizado ILSX Rei da pista no 0, reporte no localizador. Para 2000 pés, autorizado ILS via, chamada no localizador Rio 5972. Salvador, boa noite. Aeroeuropa 083, go ahead. Negativo, desjugante, Aeroeuropa 083. Roger. Uno 604, chame Centro Recife 12685, alterna no 2545. Salvador, Felipe 5515, boa noite. Fico na meia guarda. 5515, está mantendo 140, 1 minuto da posição 11. 55 na meia, contato radar. 74 milhas nordeste do VOR de Salvador, acione identificação, vou indo para de Bonf para a chegada Bonf, desse mantenha o nível 070, ajuste no 04, trip 55 no meio. 5515, ciente para 070 na proa de Bonf. Ciente, trip 55 no 5. Pesado, chame pronto para o táxi. Chama o táxi. Controle, Salvador. Boa noite, Azul 4209, passando 210, descendo ao 160, centro da pista. Azul 4209, aciona identificação autorizada e chegada bom. Se desse, mantenha o nível 050, ajuste no 04. Identificou, descendo para o 050, 1004, ajuste, o Azul 4209. Air Europa 083, descend and maintain 4,000 feet, altimeter 104. We are passing a 3-3-4, 4,000 feet over 1014. Interceptando localizers da 10, Rio 5972. Rio 5972, complete final, chame a torre no 86. 86, boa noite. Trip 55 no 5, desça e mantenha 060. 55 no 5, ciente para o 060. Torre Salvador, boa noite, Rio 5972, ILS, pista 10, estou embaixando checado. Avistado, autorizado, pouso 80.69, Rio 5972. 5972. Salvador, Chanel, 6224, 27. Chanel, 6224, aciona identificação. Identificou a Chanel, 6224. Chanel, 6224, confirma intenções. Intenções é após os civis tomar a proa de Aman. Gente, por mais quantas milhas irá efetuar desvios? O Xanem 224. 20 milhas. Gente, Air Europa 083, descendement in 2000 feet, altimeter 104, clear the final approach, ILS X-ray runway 10, report established on localizer. Europa 083, clear to 2000 over 1014, and Europa is clear for ILS approach runway 10, will report on the localizer. Informo 9191 POV, autonomia 4 horas, alterna Galeão. Dia 14, dia chegada, 14 horas. Trip 55 no 5, reporte iniciando descida. Trip 55 no 5, ciente, reportar a iniciando. Quando pronto. objeto 747, próximo para funcionamento no portão 4. Autorizado, chama pronto para o táxi. Chamada pronto para o táxi, objeto 747. 50, libere a direita via Delta ou Eco após Alfa e Kilo para o Pátio 3. Posição 09 do Pátio 3. Gente, quebrando para o Pátio 3, 5972. Posto Salvador, Oceaner 6313, ponte espera da 10 está pronto. Oceaner 6313, autorizado decolar, 080 graus, 08 nós. Livre decolagem, Oceaner 6313. Italia da LS, 10, repass 083. Salvador Tower, repass 083, boa noite. Boa noite, check landing gear down and locked, wait landing clearance. Airbus 318 taking off, runway 10. Europa 083 and stand by for clearance. Desça via para 2000 pés, ajuste no 04, autorizado LS que se reta pistona 0, reporte no localizador. A 2000 pés, 1014, vai reportar no localizador, azul 4209. Chené 6224, desse mantém o nível 050, ajuste no 04. 050 no 04. Está iniciando o Oceaner 6313. Gente. Air Europa 083, clear to land, runway 10, 080 degrees, 08 knots, sir. Europa 083, clear to land, runway 10. Oceaner 6313, decolou 53, chama o controle, boa noite. Chama o controle, boa noite. Jet 6747 com 131 a bordo, autonomia de 4 horas e 15, alterna com fins pronto para o táxi. Zero, Webjet 6747. Zero táxi, ponto espera no zero, Webjet 6747. Está cruzando 1810. Oceaner 6313, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 360. Autorizado 360, possibilidade de nessa curva direita voar direto da EL? 6313, voe da EL, da presente. Grato. Leaving the runway next to the right, then Alpha, Kilo, via Patron 3, next. April 1, gate 11. Repass 03, we leave now first to the right, then Alpha and Kilo by April 3, and then Apron and stand 11. Repass 03. Affirm. Tan 3305, autorizado para Recife, nível 330. Aerovia pelo ISC 58. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle 1998, transponda 5196. Autorizado 330, Recife, uniforme ISC 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 1198 é o controle, 5196 no transponder, tá? 3305, pushback, acionamento no 7. Portão 07, autorizado, chame pronto para o táxi. Vai chamar para o táxi, no 3305. Salvador, muito boa noite, Força Aérea 2714, ciência da Victor, coordenando 230. Força Aérea 2714, aciona identificação autorizada, chegada à Mari. Desse mantém o nível 070, o ajuste no 014, 2714. Descendo para 070, ajuste no 014. Oxanéia 224, desse mantenha 3 mil pés, o ajuste no 014, aguarde LS. 3 mil, aguardando LS. 55 no 5, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste no 014. 55 no 5, ciente. Azul 4209, confirme estabilizado. Confirme estabilizado no localizador, 4209. Ciente completo final, chame a torre no 86, 4209. 86. Torre de Salvador, boa noite, Azul 4209, estabilizado no ILS. Azul 4209, cheque o trem. 050 no 014, 027 no 4. Webjet 6747, decolou 57, chame o controle, boa noite. 199, decimal 8, controle, boa noite, Webjet 6747. Azul 4209, autorizado pouso, 080 graus, 089. Autorizado pouso na 18, Azul 4209. Na pista 10. Cruzando 1.600. Webjet 6747, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, suba e mantenha o nível 674, correção, suba e mantenha o nível 340. 340, Webjet 6747. Reduza para 2-1-0 nós. 5-5-5 para 2-1-0 nós, ciente. Salvador, rep 083, né? Approaching the ramp. Salvador, rep 083. Maintain position, do traffic. Just now ready to taxi, okay? Rep 083, maintain position. No 4, autorizado LS, reporte no localizador. Gente, 2 mil pés, reportará no localizador, 1014. Autorizado táxi, ponto de espera, pista no 0. TAN 3305. Autorizado táxi, ponto de espera, 1-0, TAN 3305. Xané 6303, submantém o nível 360, chame Centro Recife no 251, alterno no 3325. Ana 251, 3325, Xané 6303, uma boa noite. Europa 083, after Airbus 320 in front of you, has passed, clear to gate 11. Europa 083, clear to taxi gate 11 after the tap, now leaving the ramp. Azul 4209, no solo 00, libere a direita, Delta, o Eco, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 08 do Pátio 1. Delta, Eco, Kilo, Pátio 3, posição 8. Xenem 224, confirme estabilizado no localizador. Agora estabilizado. Ciente completo final, chame a torre na noite 86, o Xenem 224. Noite obrigado. Trip 55 no 5, desça via para 2000 pés, o ajuste na 0 no 4, autorizado LS, reporte no localizador. 55, 5, ciente. Final normal, pistão na 0. Chama. Atinge, mantém o 050, força aérea 27 no 4. Ciente 27 no 4, aguarde prosseguindo a descida. Aguardará. E pronto então, SAM 3305. Confirma pro 4209, é o gate 8? Afirma, portão 08, Pátio 1. Portão Pátio 1, obrigado. Visual com tráfego nacional, pronto para decolagem, então 3305. Sim, a gente mantém o ponto de espera. 5-1, 1-2-3, 1-3-3, decimal 2-5. Não, 1-2-3, decimal 2-5. 4-7-6-7-4-8-4-7. Webjet 6747 no 251 na primária, secundária no 3325. 1-3325, secundária 1-2-5-1, a primária, Webjet 6747. Trip 5-5-5, interceptando.